Ficheiro 28, página 264. Por um segundo, Mikkel Blomkvist foi todo ele um ponto de interrogação. Bublanski notou que Erika Berger lhe lançava um olhar interessado. Desculpe, mas não estou a compreender. Conhece Lisbeth Salander? Sim, conheço. Conhece-a como? Por que pergunta? Bublanski estava nitidamente irritado, mas disse apenas: gostaria de falar com ela sobre os assassínios de Enskeda. Conhece-a como? Mas isso não faz ponta de sentido. A Lisbeth Salander não tem qualquer espécie de ligação com o Dag Svensson e a Mia Johansson. Isso é algo que estabeleceremos a seu tempo, disse Bublanski pacientemente. Para já, a minha pergunta mantém-se. Como é que conhece Lisbeth Salander? Mikkel passou a mão pela barba que lhe eriçava o queixo e esfregou os olhos, enquanto uma catadupa de pensamentos lhe atravessava o espírito. Finalmente enfrentou o olhar de Bublanski. Contratei-a há 2 anos para fazer uma pesquisa num projeto completamente diferente. Que projeto? Lamento. Mas quanto a isso, vai ter de acreditar na minha palavra. Não tinha nada que ver com Dag Svensson ou Mia Johansson. E é um assunto arrumado. Ponto final. Bublanski não gostava de ouvir ninguém dizer que havia assuntos que não podiam ser discutidos sequer no âmbito de uma investigação criminal. Mas, de momento, optou por não insistir. Quando foi a última vez que a viu? Mikkel fez uma pausa antes de responder. É assim, andámos juntos durante algum tempo no outono de há 2 anos. A relação terminou por volta do Natal desse ano. Depois disso, ela desapareceu da cidade. Não voltei a vê-la durante mais de um ano, até há uma semana. Erika Berger arqueou as sobrancelhas. Bublanski assumiu que aquilo era novidade para ela. Diga-me onde a viu. Mikkel inspirou fundo e fez um breve resumo dos acontecimentos na Lundagatan. Bublanski escutou-o, cada vez mais espantado, sem saber muito bem até que ponto ele estava a inventar a história. Não chegou, portanto, a falar com ela. Não. Desapareceu no troço superior da Lundagatan. Esperei muito tempo, mas ela não voltou a aparecer. Escrevi-lhe um bilhete a pedir-lhe que entrasse em contacto comigo. E tenho a certeza absoluta de que não sabe de qualquer relação entre ela e o casal de Enskeda. A certeza absoluta. Pode descrever o homem que diz ter visto atacá-la? Não em pormenor. Ele atacou-a, ela defendeu-se e fugiu. Vi-o de uma distância de 40 a 45 metros. Era de noite e estava escuro. Tinha bebido? Um pouco, mas não estava a cair de bêbado. O homem tinha cabelos claros e usava rabo de cavalo. Vestia um blusão escuro e era barrigudo. Enquanto subia às escadas da Lundagatan, só o vi de costas. Mas ele voltou-se quando me bateu. Julgo lembrar-me de que tinha um rosto esguio, com os olhos azuis muito juntos. Por que foi que nunca me contaste essa história? Perguntou Erika. Mikkel encolheu os ombros. Meteu-se um fim de semana pelo meio, tu tinhas ido a Gotemburgo participar na porcaria de um debate. Não vieste na segunda e na terça, só nos vimos de passagem. Não me pareceu assim tão importante como isso. Mas, considerando o que aconteceu em Enskeda, é estranho que não tenha falado do assunto à polícia, disse Bublanski. Por que é que havia de falar no assunto à polícia? É como dizer que devia ter comunicado que há um mês atrás apanhei um carteirista a tentar roubar uma carteira na estação do metro. Não há absolutamente qualquer ligação imaginável entre o que aconteceu na Lundagatan e o que aconteceu em Enskeda. Mas não participou o ataque à polícia? Não. Mikkel fez uma pausa. Lisbeth Salander é uma pessoa muito reservada. Ainda pensei ir à polícia, mas decidi que lhe competia a ela fazê-lo, se quisesse. E, além disso, queria falar com ela primeiro. Mas não falou? Não falo com ela desde o dia seguinte ao Natal de há um ano. Por que foi que a vossa relação, se é essa a palavra certa, terminou? A expressão de Mikkel ensombreceu. Não sei. Ela interrompeu todos os contactos comigo. praticamente do dia para a noite. Alguma coisa aconteceu entre os dois? Não, se está a referir-se a uma discussão ou coisa assim. Um dia éramos bons amigos, no dia seguinte deixou de atender o telefone. Então desapareceu e saiu da minha vida. Bublanski ponderou a explicação de Mikkel. Parecia sincera e era apoiada pelo facto de Dragan Armansky ter descrito o desaparecimento dela da Milton Security em termos semelhantes. Aparentemente, alguma coisa acontecera a Lisbeth Salander naquele inverno, um ano antes. Voltou-se para a Erika. Também conhecia Fröken Salander? Via uma vez. Pode explicar-me por que está a fazer-nos perguntas sobre a Lisbeth Salander relacionadas com a Enskeda? Bublanski abanou a cabeça. Lisbeth Salander foi relacionada com o local do crime. É tudo o que posso dizer. Mas tenho de admitir que, quanto mais ouço a respeito dela, mais surpreendido fico. Como era ela, como pessoa? Em que aspecto? Perguntou Mikkel. Como a descreveria? Profissionalmente, uma das melhores caçadoras de informações que alguma vez conheci. Erika lançou-lhe um olhar e mordeu o lábio. Bublanski estava convencido de que faltava uma peça do quebra-cabeças e de que aqueles dois sabiam qualquer coisa que não queriam dizer-lhe. E pessoalmente? Mikkel fez uma longa pausa antes de responder. É uma pessoa muito estranha e solitária, disse por fim, socialmente introvertida. Não gosta de falar sobre si mesma. Ao mesmo tempo, é dotada de uma vontade muito forte. Tem um grande sentido moral. Moral? Sim. Uma moral muito particular. É impossível convencê-la a fazer, seja o que for, contra a sua vontade. No mundo dela, as coisas são certas ou são erradas, por assim dizer. Mais uma vez, Mikkel Blomkvist estava a descrevê-la praticamente nos mesmos termos que Armansky usara. Dois homens que a conheciam. E a mesma avaliação. Conhece Dragan Armansky? Encontrámo-nos um par de vezes. Levei-o a beber uma cerveja o ano passado, quando estava a tentar descobrir onde se teria a Lisbeth metido. E diz que ela era uma investigadora competente? A melhor. Bublanski tamborilou com os dedos no tampo da mesa e olhou para as pessoas que passavam lá embaixo, na Götgatan. Sentia-se estranhamente dividido. Os relatórios psiquiátricos que Fast obtivera na agência de tutoria afirmavam que Lisbeth Salander era uma pessoa profundamente perturbada e possivelmente violenta, para todos os efeitos, uma deficiente mental. O que Armansky e Blomkvist diziam pintava um retrato completamente diferente do que fora definido pelos especialistas médicos ao longo de anos de estudo. Ambos admitiam que Lisbeth Salander era uma pessoa estranha, mas ambos lhe teciam rasgados elogios a nível profissional. Além disso, Blomkvist dissera que tinham andado juntos durante algum tempo, o que sugeria uma relação sexual. Bublanski perguntou a si mesmo que regras se aplicariam aos indivíduos declarados interditos. Seria possível que Blomkvist tivesse praticado uma qualquer espécie de abuso ao explorar uma pessoa numa posição de dependência? E como avaliou a deficiência social dela? Perguntou. Deficiência? A tutoria? E os problemas psiquiátricos? Tutoria? Que problemas psiquiátricos? Perguntou a Erika. Bublanski olhou de um para o outro, estupefacto. Não sabem, não fazem a mínima ideia. Subitamente sentiu-se furioso com Armansky e Blomkvist, e sobretudo com Erika Berger, com as suas roupas elegantes e o seu belo escritório sobranceiro à Götgatan. É aqui que ela se senta, a dizer às pessoas o que pensar. Mas dirigiu a sua irritação contra Blomkvist. Não percebo o que se passa consigo e com Armansky. Que raio quer dizer com isso? A Lisbeth Salander passou metade da adolescência em instituições psiquiátricas. Uma avaliação médica e uma sentença em tribunal afirmam que era e continua a ser incapaz de gerir os seus próprios assuntos. Foi declarada interdita. É comprovadamente violenta e toda a sua vida teve problemas com a polícia. E agora é a principal suspeita numa investigação de assassínio. E, no entanto, você e o Armansky falam dela como se fosse uma espécie de princesa. Miquel estava como que petrificado a olhar para ele. Deixe-me pôr a coisa de outra maneira, continuou Bublansky. Andamos à procura de uma ligação entre Lisbeth Salander e o casal de Enskeda. Acontece que você não só encontrou as vítimas, como também é essa ligação. Tem alguma coisa a dizer a este respeito? Miquel recostou-se para trás, fechou os olhos e tentou perceber alguma coisa do que se estava a passar. Lisbeth suspeita de ter assassinado Mia e Dag? Não pode ser, não faz sentido. Seria ela capaz de matar alguém? Subitamente recordou a expressão que lhe vira no rosto quando atacara Martin Wanger com o taco de golfe. Não tenho a mínima dúvida de que seria capaz de matá-lo, mas não matou, porque tinha de salvar-me a vida. Levou instintivamente a mão ao pescoço, onde o nó corredio da corda de Wanger o apertara. Mas Mia e Dag não faz a mais pequena ponta de sentido. Tinha consciência de que Bublansky analisava cada uma das suas reações. Como acontecera com Armansky, tinha de fazer uma escolha. Mais cedo ou mais tarde ia ter de decidir em que canto do ringue queria estar se Lisbeth fosse acusada de assassínio. Culpada ou inocente? Antes que pudesse dizer fosse o que fosse, o telefone na secretária de Erika tocou. Ela pegou-lhe, escutou durante alguns instantes e estendeu-o a Bublansky. Alguém chamado Fast quer falar consigo. Bublansky pegou no aparelho e escutou atentamente. Miquel e Erika viram a expressão dele mudar. Quando é que vão avançar? Silêncio. Qual é a morada? Lundagatan. E o número? Ok. Estou perto, vou já para aí. Pôs-se de pé. Peço desculpa, mas vou ter de interromper esta conversa. O tutor de Lisbeth Salander acaba de ser encontrado, morto a tiro. Ela é, a partir deste momento, formalmente acusada, e na absência, de 3 assassínios. Erika Berger deixou cair o queixo. Miquel Blomqvist parecia ter sido fulminado por um raio. A ocupação do apartamento na Lundagatan foi um processo simples do ponto de vista tático. Fast e Anderson deixaram-se ficar encostados ao carro, enquanto a polícia de choque ocupava as escadas e controlava a frente e as traseiras do edifício. A polícia de choque depressa confirmou o que Fast e Anderson já sabiam. Ninguém abriu a porta quando tocaram à campainha. Fast olhou para o fundo da Lundagatan, que, para desespero dos passageiros do autocarro número 66, estava cortada ao trânsito de Zinkensdam até à igreja de Ugalid. O autocarro ficara preso no cordão de segurança montado no alto da subida e não podia avançar nem recuar. Finalmente, Fast foi até lá e ordenou a um polícia uniformizado que deixasse passar o veículo. Uma considerável multidão de curiosos acompanhava os acontecimentos do troço superior da Lundagatan. Tem de haver uma maneira mais simples, disse Fast. Mais simples do que o quê? Perguntou Anderson. Do que enviar a polícia de choque sempre que é preciso deitar a mão a um patife zeco qualquer. Anderson dispensou-se de comentar. Ao fim e ao cabo, a tipa tem 1,5 metros de altura e pesa cerca de 40 quilos. Fora decidido que não seria necessário arrombar a porta com a marreta. Bublansky juntou-se-lhes, enquanto esperavam que um serralheiro retirasse a fechadura, e afastou-se para o lado, para deixar a equipa de assalto entrar à frente. Demorou cerca de 8 segundos a revistar os 45 metros quadrados do apartamento e a confirmar que Lisbeth Salander não estava escondida debaixo da cama, na casa de banho ou dentro de um armário. Bublansky recebeu o sinal de que o local estava seguro e entrou. Os três detetives examinaram com curiosidade o apartamento, impecavelmente limpo e arrumado. O mobiliário era simples. As cadeiras da cozinha estavam pintadas em diferentes tons de pastel. As paredes estavam decoradas com bonitas fotografias a preto e branco, emolduradas. No hall de entrada havia uma prateleira com um leitor de CDs e uma vasta coleção de discos, desde rock da pesada à ópera. Tudo tinha um aspecto artístico, elegante, de bom gosto. Anderson inspecionou a cozinha e não encontrou nada fora do normal. Folheou um monte de jornais e examinou a bancada, os armários e o congelador de frigorífico. Fast abriu os armários e as gavetas da cômoda do quarto. Assobiou ao encontrar algemas e um surtido de brinquedos eróticos. No guarda-fato, descobriu roupas de látex que a mãe teria ficado envergonhada só de as ver. Houve aqui uma festa, disse em voz alta, segurando um fato de couro que, de acordo com a etiqueta, fora desenhado e confeccionado pela Domino Fashion. Sabia Deus o que tal coisa pudesse ser. Bublansky deu uma vista de olhos à mesa do vestíbulo, onde encontrou um pequeno monte de correspondência fechada, dirigida a Lisbeth Salander. Examinou os subscritos, um a um, e verificou que eram contas e extratos bancários, e uma carta pessoal, de Mikkel Blomkvist. Até ao momento, a história de Blomkvist confirmava-se. Inclinou-se e apanhou o correio caído no chão em frente da porta, pisado pelos tipos da polícia de choque. Consistia de uma revista, Thai Pro Boxing, o jornal de distribuição gratuita Södermalmsnytt e três subscritos, dirigidos a Miriam Wu. Foi assaltado por uma desagradável suspeita. Foi à casa de banho e abriu o armário de remédios. Encontrou uma caixa de analgésicos e meio tubo de Citodon, um composto de paracetamol e codeína, um medicamento que exigia receita médica. A anotação, escrita na embalagem pelo farmacêutico, indicava que tinha sido prescrito a Miriam Wu. Havia apenas um copo e uma escova de dentes na prateleira de vidro. Fast, por que é que a chapa da porta diz Salander Wu? Perguntou. Não faço ideia. Ok, deixa-me pôr a coisa desta maneira. Por que é que o correio caído junto à porta é dirigido a Miriam Wu? E por que é que há no armário dos remédios um tubo de Citodon receitado a Miriam Wu? Por que é que há só uma escova de dentes? E por que é que, se a Lisbeth Salander tem, segundo as informações de que dispomos, pouco mais de um palmo de altura, essas calças de couro que tens na mão pertencem a alguém que tem pelo menos 1,70 m? Fez-se no apartamento um silêncio embaraçoso. Foi Anderson que o quebrou. Merda, disse ele.